Portal do Arrocha. Meu parceiro Arnaldo, Arnaldo CDs Humará. Escuro fundo, corte até 10. Senta pra você não cair. O que eu tenho pra falar? Não passe de ouvir. Olhe pra mim, preste atenção. Desligue a televisão. Aproveite os últimos minutos dentro do meu coração. Hoje vai ser a nossa despedida. Onde chegou, beijo, não cabe mais. Não vai ser final feliz igual dos outros casais. Eu não aguento mais fingir que sinto amor. A novela das nove acabou. Já deu, não quero mais. Pode voltar pra casa dos seus pais. Eu não aguento mais fingir que sinto amor. A novela das nove acabou. Já deu. E não cabe mais. Alô, Léo, tamo junto, Léo. E quantos outros casais? Eu não aguento mais fingir que sinto amor.